economia 06, vai passar para baixar e travado na 10. Sente bom no 606, vento no 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. No 0 no 7, no 606. Cerco 344, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda na altura 360, o limite, o localizador, desça para 3 mil pés. Esquerda 360, limitado ao LOX, descendo para 3 mil, 355344. Na 3891, prossiga para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, reporte estabilizado. Teste 2 mil pés, 1 no 0 no 7, portaria estabilizada 3890. Estabilizado 3305. Esse redução para 3305, complete aproximação, torre 18-6. 18-6 iniciando a redução, 3305, visual traço da frente. Lado 07, controle 120, decimal 8, mão low. 208, obrigado. Boa noite, Gono 805. Boa noite, Gono 805, submantenha 370 na saída Fuca. 370 Fuca, 1805. 2 para pouso. Essa passará onde é céu, 3605. Outra 3305. Gente, vento no 50 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 3305. Direita 060 para interceptar o localizador. Direita 060 para o LOC 5344. Fono 606, solo 09, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, fono 606. Complete aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado, boa noite. Boa. Se puder diminuir um pouquinho a intensidade do balizamento da pista, já, e do papi? Do papi podemos reduzir, o balizamento infelizmente está em manutenção, um dos circuitos está fixo na intensidade máxima. Que bom, hein? Tá bom, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Web 5899 LS, pista no zero. 5899, boa noite, reporte externo. Chamará no externo, 5899. Ô, Salvador, Salvador, só confirmando, é no 2, confere? No 7, no 4 e no 2. Sim, é porque o pessoal tava chamando 5 linhas e está indo pro 2. É, o 5 seria para a aeronave atrás da sua. Ah, tá bem, então obrigado. 305, som Luz 1-1, livre à direita, táxi nessa frequência seguindo o banho da Golvia Alfa, repartiente da Juliette. Ativo seguindo o banho da Golvia Alfa, repartará aqui da Juliette, 3305. Cheque o trem, livre pouso 1 no 0, vento 150 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7. Baixa travado, livre pouso no 0, passando externo agora, 5899. Salvador, boa noite, até 3891, estabilizado no log. Boa noite, 3891, na reparte externo. Tomara externo, 3891. Segue o tráfego para frente, o rebote está dando 20. Está com 6609, está mantendo 170 de ground. 7, iniciando redução, 5244. Centro Recife, 12685 e alternar 12545. 305, táxi via Juliette, portão número 3. Portão número 3 via Juliette, 3305. 5255, gol 1805. Vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. 0 no 7, aguarde pista livre, 39. Jet 5899, solo 1-4, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Táxi na frequência via Alfa, livre à direita, 5899, repartente da Juliette. No vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7, livre pouso 1 no 0. Autorizado pouso na pista 10, ajuste no 0 no 7, 3891. Corrida externo configurado 5344. Corre 18-6, 5344. 18-6, boa. Salvador 5344, estabilizado, fui LS. 5344, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. Não aguarde, baixa travou. Jet 5899, ingressa via Kilo e Pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Kilo, Pátio 3, chama para ingresso, pátio principal, 5899. Tá 3891 no solo Zuno 7, livra direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, na sua escuta 3891. 5344, check trem, livre pouso 1 no 0, vento 150 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7. Baixa travou, tem livre pouso 5344. Vai manter posição antes do pátio principal, aguardando liberação do seu portão. E mantém posição, aguardando 5899. No avião, no táxi via Juliette ou no 3 da remota? Via Juliette, Juliette para 1-3, o 3 da remota. Solo ao Zuno 9, livra direita, táxi na frequência via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, poliposition, 5344. Aguarde, temos a aeronave indo para a remota, estimado de 1 a 2 minutos para pushback. Autoridade, chama para o táxi. 3152, confirme, transmissão muito baixa. Para o táxi 3152, alterando Aracaju, com 3 de autonomia, 153 a bordo. 153 a bordo, altímetro no 017, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponto espera. Reportará. Nove, após passagem do aeroporto da TAM, táxi via parte principal, portão 10. Pode do TAM, parte principal, portão 10, 5899. Salvador, bom dia, gol 1714. Bom dia, 1714, prossiga. Autorização para Aracaju, Itaquera. Autorizado Aracaju, nível 230, via gol 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5047, coteja. Autorizado, Aracaju 230, Golf 677, Puca, Aracaju, com curva esquerda, aciona 5047, comprimento 208. Sujamento correto, chama para pushback, sumamento. Chamará. Pode esperar pronto, 3152. 3152, a linha decola da 10, vento 140 graus, com meia dúzia de nós. Trem decola, 3152. comando, autorizado a decolagem 352. Afirmo, vento 150 graus com meia dúzia de nós. É iniciado, 352, obrigado. Decolado aos 31 no controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle está 3152, boa noite. Boa noite, 3152, vigilância 330 na saída pública. Voar na flor de jama, o 352? Rapaz, eu já estou autorizado.